Olá, caros ouvintes, muito boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão, aqui na Rádio Antena Web. Tal como prometido na passada semana, vamos trazer aqui à antena as 12 músicas que compuseram o festival do passado dia 5 de março. Aliás, do passado, peço desculpa, dia 12 de março, sim, está correto. Que nem está bem correto, porque é dia 10, e agora sim, a informação correta, dia 10 de março. Nesse dia, então, realizou-se mais uma edição do festival RTP da Canção. Foi Filipa Sousa a vencedora. Nós, por cá, vamos trazer aos estimados ouvintes as 12 músicas que concorreram a este festival. 12 músicas, aliás, que tiveram muitas particularidades, como se poderão aperceber os estimados ouvintes. Desde logo, as edições, aliás, as músicas tinham todas que ter um instrumento obrigatório. A guitarra portuguesa. Nós hoje vamos então ouvir, como disse, as 12 músicas que compuseram este festival RTP da Canção ano de 2012. E vamos então fazer como no festival, de 4 em 4. A música que abriu esse festival foi a música Grazia Plena, de Ricardo Soler. Um nome nada conhecido no mundo da música portuguesa, como aliás, na sua maioria. Apenas um já começa a ter algum nome, tanto na música portuguesa como nos festivais. Vamos ouvir então Ricardo Soler com Grazia Plena. Logo depois vamos ficar com Pedro Macedo e um tema, Outono em Forma de Ti. Vamos também ficar com Tom Martins, com Amanhã Começa o Meu Futuro. E Redescobrir Portugal, uma melodia de Gerson Santos. Estas são as primeiras quatro que vamos ouvir neste especial Histórias da Eurovisão, dedicado ao Festival RTP da Canção, ano de 2012. Uma prece é oração, um choro, uma canção. Mar, eu tempestade, alegria e saudade, em teu manto claridade. És a estrela do que na vida me conduz, raios que são clarear, lágrimas que são o mar, onde meu fogo vai banhar. Grazia plena tu, Dominus tecum. Senhor é meu viver, dona do meu ser. Mãe da água e mar, amar-te é poder ver. Meus raios em ti quero naufragar. A vida fez de nós, ao ouvirmos tua voz, está para vir, tudo por viver, fazer a estrelas ficam no seu lugar. Numa nota invisível que não querem tocar. A música prende-se em mim. Vai para trás pela primeira vez. Juro ser capaz. Oxalá o tempo não tenha pressa. No café do adeus, um amor maior. E o segredo que está tão presente despertou em mim. Outono em forma de gente. Lai, lai, lai, lai, lai. Procurei-te feliz e por um tempo verbal de gigante me fiz. Quando vi não eras tu, virei costas ao mundo sem ninguém ver. Oxalá o tempo passe depressa. No café do adeus, um amor maior. E o segredo que está tão presente despertou em mim. Outono em forma de gente. Vai lá. Amanhã será um tempo já sem ti. Amanhã começa o meu futuro. Já não vale a pena perder tempo outra vez com essa conversa de quem fez, de quem não fez. Esquece que eu existo, é melhor assim. Começar de novo vai ser tudo para mim. Amanhã é um novo dia. Amanhã não te procuro. Amanhã será um tempo já sem ti. Amanhã começa o meu futuro. Esqueço que vivemos, porque tudo tem um fim. Esqueço que passamos, é melhor assim. Esquece que eu existo, rasgo o que escrevi. Começar novo, vai ser bom viver sem ti. Começar de novo, vai ser bom viver sem ti. Amanhã é um novo.

tempo passou por nós dois. O que fiz ficará para depois, porque a vida nem sempre sorri para mim. Tenta não pensar que esta porta fechou. Eu perdi a coragem, ficou para mostrar que o amor é maior que a vida. Vem, o tempo parou para dizer que eu espero. A cada partida fica um sorriso desfeito na despedida, fica um abraço perfeito, um olhar de desejo, fica um adeus imperfeito e um último beijo. Fica o tempo que mente, fica mais um dia. Fica a memória da gente quando alguém sorria. Fica um espaço vazio de quem já se teve. Fica um adeus para sempre, um até breve. Fica um vazio que se lastra a cada hora. Quando um beijo não basta, é longa demora. Fica só mais um pouco, que há pouco sabe. Fica a saudade. Fica um corpo perdido nas noites frias. Fica o toque esquecido entre mãos vazias. Fica o desassossego por gostar de alguém. Fica o desejo secreto que fiques bem. Fica o vazio que se lastra a cada hora. Quando um beijo não basta, é longa demora. Fica só mais um pouco, sabe bem. Quem me dera ficasses tu também. Vazio que se lastra a cada hora. Quando um beijo não basta, é longa demora. Fica só mais um pouco, que é pouco sabe. Fica a saudade, fica a saudade, fica a saudade. Talvez pareça que este meu fado é uma falta de consideração. É que a tristeza eu ponho a lado, mesmo que eu sinta tanta mágoa no meu coração. Talvez pareça que a minha cantiga é uma festa de celebração. É que a tristeza já é minha amiga, mesmo que eu sinta esta mágoa no meu coração. Eu sei que o tempo é futuro imperfeito, que temos de sacar proveito. Mas tu és tu e eu sou eu. Eu tenho um jeito que é. É só eu, meu amor. Encontraram quando a sorte quis. Tu dás o nó e eu solto a minha amarra. Põe um sorriso, nem que seja por uma vez. Eu sei que o tempo é futuro imperfeito, que temos de sacar proveito. Mas tu és tu e eu sou eu. Eu tenho um jeito. À procura de mim, à procura de um sonho. volta o caminho e me relembra que represento alguém à procura de. Quatro temas, os últimos desta edição especial do Histórias da Eurovisão. Agora sim, estimados ouvintes, vamos conhecer a vencedora. Ou melhor, não agora, mas sim daqui a pouco. Vai ficar para o fim e até parecer de propósito, mas não é. Carlos Costa vai-nos trazer o tema Queres que eu dance? Vânia Osório traz-nos O Mundo Passa. Depois, o nome maior deste festival RTP da Canção, pelo menos em termos de conhecimento, Rui Andrade, traz-nos o tema Amor a Preto e Branco. Fechamos com o tema que ganhou o festival RTP da Canção, nitidamente, não houve aliás grandes dúvidas, quanto ao tema Minha Vida. Aliás, Vida Minha, peço desculpa. Esta melodia ficou em último lugar na atuação e em primeiro na classificação. Uma forma de dizer que os últimos são, neste caso, os primeiros. Filipa Sousa vai representar Portugal em Baku, a capital azeri, ou seja, do Azerbaijão, em maio deste ano. À Filipa desejamos boa sorte e que a representação portuguesa fique para sempre recordada ao som de Vida Minha. Quanto ao nosso Histórias da Eurovisão, vai naturalmente voltar no próximo sábado para começarmos a década de 1960. Boa tarde ou boa noite, como preferir, e até para a semana. Queres que eu dance, que não me canse, que acerto o passo e avance? Queres que eu dance, que não me canse, que acerto o passo e avance? Queres que eu seja o teu latino, que dance o meu destino na tua corda bamba, hip hop, salsa e samba? Queres que eu dance, que não me canse? Dizes que pagas para ver, que te vou agradecer quando eu me endividar e me vieres resgatar. Para não parar de dançar na tua corda bamba, já sem salsa e sem samba. Como é que queres que eu dance, que eu não me canso? Dar à tua decadência um pouco de inflorescência e ao teu ar angelical um toque marginal neocolonial. As mágoas nestas infinitas águas. Vou dançar para o outro lado, rasgado, futuro anado, deixar de ter provado o teu enfado. Queres que eu dance, que não me canse, que acerte o passo e avance? Queres que eu dance, que não me canse, que acerte o passo e avance? Queres que E eu espero por ti. Temos no peito um pedaço de céu. Tenho direito o que torto vivi. E é perfeito o teu destino, sou eu. E ter-te ao meu lado não me deixa esquecer. Vai duvidar que a certeza não faz-te sigo as ruas da cidade, velha escura imperfeita, cheira a beijos de saudade, numa praça que se enfeita, há uma criança que corre, uma vizinha que espreita, e em mim só segue o desejo de chegar para te abraçar. Segue o desejo de chegar para te abraçar. Se fosses luz, amor, a luz do dia, sorriso inspirador. Yeah.